Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Esta casa abençoada. Esta tarde abençoada. Quem quer apagar aqui? Antes, que podemos, acho que é bom. Que podemos falar do Evangelho de Jesus, da mensagem do Espiritismo, que é tão importante em nossas vidas. Esta tarde nós vamos falar do tema vida em família e relacionamento a dois. É um tema sempre atual, porque na nossa evolução espiritual a família é um dos elementos assim, mais importantes para a nossa evolução espiritual. Se a gente pensar bem, desde a origem do homem até hoje, ele vem evoluindo em grupos familiares, ele vem evoluindo no grupo família. E é o que tem dado a todos nós a condição de nos tornarmos progressivamente espíritos melhores. Até quem não tem família, não ter a família já é algo relacionado à família. Porque a ausência dela representa muitas vezes uma prova bem desafiadora para o espírito. E ele temporariamente não tem uma família terrena, por exemplo. Até aquelas pessoas que são absolutamente sozinhas, tem sim uma família espiritual, que acompanha do lado de lá as lutas que essa pessoa veio desenvolver aqui, numa aparente solidão. Se bem que a solidão é sempre uma opção que nós fazemos na evolução, sempre. Porque a gente não pode não ter uma família consanguínea, mas a gente pode criar uma família de amigos, que tem o mesmo valor espiritual. Porque quando os Espíritos nos falam da grande importância da família, não é a família necessariamente consanguínea, mas é aquela família que a gente forma, que a gente agrega. E nos nossos dias, parece que a família vem assumindo muitas novas configurações. Às vezes são irmãos cuidando de irmãos mais novos e não deixa de ser uma família. Às vezes são amigos que cuidam de um órfão, da família, de uma família e que passa a fazer parte da sua família. Então, por aí vai as inúmeras possibilidades. Então, refletir na família é importante. E quando nós pensamos que a maioria das famílias se formam a partir do relacionamento afetivo de duas pessoas, entender como o afeto entre esses dois tem importância para a família é algo ainda mais decisivo. Nos nossos dias, parece até que a família vem se formando de uma forma assim inconsequente, sem maiores preocupações. Embora muitos jovens, quando procuram se unir, até pensem em planejar as suas famílias, idealizam, e esse processo ele é importante também. Mesmo que a gente não possa ter controle de tudo na vida, se a gente pensar bem, a gente controla muito pouca coisa na vida mesmo, mas mesmo assim sonhar, idealizar, planejar, trabalhar para realizar alguma coisa, é de extrema importância, porque faz parte, inclusive, do processo de aprendizagem do espírito em evolução. Saber idealizar, desejar e trabalhar para que os seus sonhos se realizem. Por isso que a gente deve ter projetos familiares, projetos de vida para a nossa família. Para a família que a gente pretende formar, para a família que nós já somos responsáveis e para a família que nós estamos deixando. Porque parece assim que para aqueles que já estão terminando a sua jornada aqui terrena, falar, eu já fiz a minha parte. Talvez não. Tem pessoas que já estão aí passando as casas a casa dos 80 anos e ainda tem compromisso familiar. Tem histórias muito interessantes de pessoas que ainda são ali, às vezes até o sustento emocional, afetivo e até financeiro daqueles que ainda estão tentando se organizar. Então a família é uma responsabilidade de todos. Até uma bisavó, um bisavô, talvez tenha responsabilidades ali como parte de uma família. Então todos nós temos que trabalhar e pensar nesse sentido. Então vamos começar as nossas reflexões da tarde trazendo à memória um pensamento de Madre Teresa, uma grande discípula de Jesus, que demonstrou na prática no século XX... como é ser cristão de verdade. Então perguntaram para ela, quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela grande obra social que ela desenvolveu na Índia e inspirou em outras partes do mundo, perguntaram para ela assim, o que podemos fazer para promover a paz mundial? E ela, na sua simplicidade cristã, na sua lucidez de espírito evoluído, disse: voltem para seus lares e amem suas famílias. Porque se a gente pensar bem mesmo, a paz no mundo começa de um lar bem estruturado, um lar pacífico, um lar harmonioso. É aquele lar que a gente, mesmo tendo problemas, lutas, desafios com as pessoas ali, a gente trabalha pela paz, para desenvolver com essas pessoas mais afeto, mais carinho, mais atenção. Então, o que ela disse é uma grande verdade. Nós queremos um mundo melhor, trabalhemos por uma família melhor. Eu até me atreveria a dizer, não vamos amar só as nossas famílias, vamos amar as famílias do próximo também. É aí que entra a necessidade de a gente colaborar, contribuir para o progresso geral da humanidade. Porque aí a gente trazendo bem-estar para os outros, melhoria nas condições de vida dos outros, talvez eles possam ter um pouco mais de paz nos seus lares, quem sabe eles podem conseguir permitir que o amor floresça ali. Então nós queremos um mundo melhor, sustentemos a família, ajudemos a família a aprimorar. Quer ver uma coisa simples? Quem é empregador, não explore demais o pai e a mãe de família. Deixe eles terem tempo para cuidar dos seus filhos. Quem é dono do seu próprio tempo, do seu horário, não gaste tanto do seu tempo com outras tarefas e cuide mais da sua família. É uma forma de a gente ajudar a melhorar o mundo. Então cada um deve pensar o que fazer para melhorar a vida em família. Talvez precise uma mudança em nós. Mais afeto, mais carinho, mas nós vamos ver logo mais isso, como funciona. E como nós nunca podemos deixar de voltar a este livro, o Livro dos Espíritos, aqui é a imagem da primeira edição dele, lá na França, no ano de 1857, Kardec perguntou para os sábios benfeitores da humanidade sobre a importância, o valor da família. E aí ele perguntou assim para os espíritos superiores: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se deixássemos de cuidar da família, de ela ter vínculos, das pessoas estarem ali vivendo no núcleo familiar. E olha o que, os sábios benfeitores disseram: uma recrudescência do egoísmo. Nós voltaríamos atrás na nossa evolução. Na verdade, não é que a gente regrediria espiritualmente, mas a gente permitiria aflorar muitas das nossas imperfeições. Porque a família, todos vão convir comigo agora, para ela se tornar uma família equilibrada, saudável, feliz, tem que ter muita renúncia, não é? Tem que passar por cima de muito do interesse próprio. Vejam as mães. Elas sacrificam a sua beleza física para trazer ao mundo novos corpos, para que novos espíritos reencarnem. Vejam os pais dedicados, íntegros, que cuidam do seu lar. Não é? E eles muitas vezes sacrificam o seu corpo na busca do sustento pelos seus filhos. Então é renúncia sempre. E não é só isso. Tem mais coisas que a gente tem que renunciar para o bem da família. Pontos de vista, muitas vezes. Opiniões. Para que a gente possa ter paz e harmonia. Então a família, ela é uma grande escola de superação do egoísmo. Pode observar. Quando uma família começa a ter muito problema, é porque as pessoas não estão trabalhando com o seu egoísmo. Porque um não pode ceder num determinado momento, ninguém quer ceder, e aí a família entra num conflito. E muitas vezes nós precisamos ir, aos poucos, cedendo, negociando, fazendo menos exigências para a gente ter paz familiar. Mas também tem até um limite isso que a gente pode fazer. Então a família é uma grande oficina de renúncia, de aprendizado, de desprendimento, de devotamento ao próximo. E é por isso que ela é a base da sociedade, é por isso que se nós não tivermos mais a vida em família, se as pessoas forem ser educadas, criadas de modo muito independente, muito centrado no eu, apenas nos interesses individuais, nós vamos ter o egoísmo se acentuando em nós ainda. E tem muitas famílias que não estão cumprindo o seu papel de família, permitindo que as crianças, ao se desenvolver, ao crescer no ambiente familiar, elas não combatam o seu egoísmo. Por exemplo, quando os pais fazem todos os caprichos dos filhos, não está sendo uma família equilibrada aí. Porque atender tudo que uma criança quer, um jovem quer, não é educá-lo de verdade. Então a família deixa de cumprir o seu papel. Então nós vamos percebendo que a família é uma grande oficina de superação do egoísmo. Pode observar, os conflitos que nós vamos tendo no lar, em algum momento tem a ver com o nosso egoísmo. Na verdade, todos os nossos conflitos perante a vida é isso. É a nossa capacidade, a nossa pretensão de querer ter e reter tudo para nós. Esse é o grande fator de desequilíbrio em nossas vidas, em muitos aspectos. Mas vamos ver mais então sobre aqui a importância da família. E aí Kardec, continuando as suas pesquisas junto aos espíritos superiores, também perguntou: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento? Todo mundo sabe essa resposta, né? Olha só, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, o papel dos pais junto aos filhos é essencialmente de educar. Se der, a gente faz eles felizes. Se der, a gente atende às vontades deles. Se der, a gente pode fazer o agrado. Se der, a gente faz uma série de concessões. Mas o papel primordial dos pais junto aos filhos é de educar. E o que é educar? É algo bem amplo, hein? Educar é você transmitir valores, princípios. É você formar o caráter da pessoa, mostrando para ela, muitas vezes, que aquilo está errado, que tem uma maneira correta de fazer. E até quando os nossos filhos podem, aparentemente, sugerir que são superiores, intelectual ou espiritualmente, a nós, ainda assim a gente tem papel educativo com eles. Tem uma ilusão hoje, que muitos divulgam, que é assim: ah, uma nova geração de espíritos mais avançados, mais inteligentes. Realmente. Mas se eles nasceram nos lares de pais analfabetos, esses pais têm alguma coisa a ensinar. Porque eles podem ser ignorantes do ponto de vista da cultura terrena, da intelectualidade humana. Mas tem pessoas que são tão simples, mas têm um caráter, uma solidez de personalidade, de uma integridade, que ela é exemplo. Então ninguém pense assim: ah, meu filho é tão mais inteligente do que eu não tenho nada a ensinar para ele. Tem sim. Todos os pais têm algo a educar os seus filhos. E não abram mão dessa responsabilidade, porque no futuro não será cobrado. Às vezes os pais têm que ensinar aos filhos até a humildade, porque podem ser espíritos muito sábios, mas eles não têm ainda a humildade. Os pais precisam ensinar. Filho, abaixa a cabeça, porque a vida castiga muito quem é muito arrogante. Às vezes os pais precisam ensinar isso também. Então todos os pais têm responsabilidade com os seus filhos. E, para a gente lembrar um pouquinho, como que surgiu a família na Terra, né? O André Luiz nos fala isso. A família na Terra começou com a origem mesmo da humanidade. Porque nós descendemos de seres anteriores a nós, biológicos, que vieram aqui, estavam evoluindo no planeta, e nós começamos a nascer em meio a essas famílias e começamos a nos tornar humanos. E esses espíritos, então, que começam a humanidade aqui, eles foram espíritos que eles sentiram a família como a grande possibilidade de sobrevivência no mundo. O que garantiu a nossa espécie se estabelecer nesse planeta foi a nossa vivência familiar. Olha o que o André Luiz fala desse panorama da humanidade quando ela começa a se formar aqui na Terra. Ele fala que esse homem primitivo, que muitos éramos nós mesmos, abraça os filhinhos com enternecimento feroz, como as feras fazem com seus filhotes, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Então o homem primitivo, ele começa a reconhecer o valor da família, por quê? Porque era o apoio, era o esteio dele. era a fortaleza dele para sobreviver num mundo tão inóspito, tão difícil. Ele diz assim: mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Desde o início da formação da família aqui na Terra, a luta por mantê-la agregada, unida, foi muito grande. É uma luta que, se a gente perceber, até hoje é assim. Até hoje nós temos que defender o nosso lar contra inúmeras situações. Porque às vezes a gente nem sabe como, até se desespera, mas a gente sabe lá no íntimo que precisa dessa defesa. E ele diz ainda: a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do paleolítico, a idade da pedra, né? Quando o homem aprendeu a lascar as pedras para usar como instrumento cortante, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. O homem, ele começa a dar valor à família na hora que ele percebe que aquela ausência daquele que morreu doía nele, que aquilo fazia mal para ele. E até hoje o que nos mostra ali o grande valor das pessoas é quando elas partem. É aí que a gente começa a elaborar na vida o significado daquela pessoa para nós. Você vê, isso não é novo. Hoje essa dor que a perda nos traz, a perda, entre aspas, de um parente, de um familiar muito querido, não é nova essa sensação de nos fazer perguntar o porquê da vida. E isso começou lá atrás, isso aí por volta de uns 200 mil anos atrás. Foi aí que o homem começou a se tornar homem realmente. Isso é um valor estimado, ninguém tem precisão dessa época. Mas então é perguntando por aqueles que partiram que o homem começa a construir o seu pensamento voltado para a divindade, para Deus. Olha que interessante, né? O homem passa das suas experiências de dor no mundo material a desenvolver o seu senso moral, passa a se espiritualizar e passa a buscar o sentido para a vida. É quando ele passa a conceber a existência da divindade. A importância de conceber um ser superior a tudo. Não foi essa situação apenas que começou a despertar no homem o reconhecimento da existência de Deus. Tem outros fatores mais, mas esse foi primordial. E até hoje nós estamos repetindo essas experiências. Ainda hoje, buscamos a solidariedade no lar. Quando a gente passa um dia muito difícil, o que a gente mais quer é chegar em casa e ter o abraço, o carinho, o afeto daquelas pessoas que a gente ama tanto. Quando a gente se desespera, a gente quer estar com eles. Até hoje é assim. Até hoje, nós constituímos famílias e estamos padecendo em sua defesa. Padecemos fisicamente, porque nós temos que lutar na vida material para conquistar o sustento, a garantia ali da estabilidade da nossa família. E nós padecemos emocionalmente, muitas vezes, por ameaças, imaginárias ou não, que se acercam do nosso lar. Até hoje nós sofremos quando nós percebemos que tem algo em desarmonia no nosso lar. Então nós ainda estamos aprendendo a defender os nossos lares. E, enterrando os nossos entes amados, choramos e continuamos perguntando o porquê da vida para nos ajustarmos às leis divinas que se esculpem em nossa consciência. Quantos não se aproximam da religião, do espiritismo, na busca de um porquê? Por que minha filha, tão novinha, faleceu? Por que meu pai, que ainda era um homem vigoroso, com saúde, faleceu? E a gente busca a consolação, busca o apoio no conhecimento espiritual. E isso vai nos iluminando a mente, a consciência. Então veja como a família, ela é importante. Ela é uma instituição que nos ajuda a evoluir espiritualmente. Nos melhora o sentimento, nos aprimora a nossa percepção da existência do mundo espiritual e de Deus. Então a família, ela é muito importante. E podemos ainda dizer, nos nossos dias, que muitos ainda não entenderam esse tema que é fundamental para a manutenção da família, como elemento evolutivo, elemento de crescimento espiritual, que é a monogamia, que o casal seja único, que não haja entre os dois nenhum interesse fora do lar. Porque quando há essa quebra desse combinado, que é os dois estarem voltados para si e para os seus, nós desorganizamos a família. Nós perturbamos completamente a família. Até quando a coisa não se torna evidente, se torna algo desarmonioso e desagregador. Olha só, Kardec também foi perguntar a importância da união de apenas duas pessoas para constituir a família, vencendo uma tendência que o homem primitivo tinha, que era a poligamia. Na maioria das sociedades antigas, o homem podia ter mais de uma esposa. Em algumas poucas sociedades, até hoje persiste em algumas aldeias lá na África, as mulheres podem ter mais de um marido. Então, Kardec perguntou sobre o tema monogamia e poligamia para os espíritos. Lá na questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E aí os sábios benfeitores disseram: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, quer dizer, segundo o afeto, o amor, porque o que nos aproxima a Deus é o amor, não é? Então, a união entre duas pessoas tem que ser por amor. Tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Amar verdadeiramente uma pessoa requer muito empenho, muita dedicação. Então, dedicar-se a duas pessoas afetivamente, como companheira ou como companheiro, não é uma tarefa que se faça nesse mundo. Então, a monogamia, ela é a base da família saudável. E aí nós vamos perceber algumas situações. Toda e qualquer situação que for contrária à monogamia revela o atraso moral do indivíduo. Ele ainda não está ajustado às leis divinas. Então, a poligamia de fato, quando as pessoas têm um segundo lar, então isso revela um atraso moral e espiritual desse ser. E na vida mental ou emocional fora do lar. Então, nós queremos ter um lar pacífico, saudável, nós não podemos permitir que nem de fato, nem na intenção, nem no pensamento, nem no desejo, a nossa vontade esteja canalizada para outra pessoa que não seja aquele companheiro, aquela companheira que nós trouxemos para a nossa vida. Aquela pessoa, ela tem que ser o alvo permanente do nosso interesse, da nossa dedicação, da nossa vida mental. E a gente precisa falar isso porque hoje em dia se divulgam tantas ideias, o cinema mostra tantas coisas, as novelas, há tanta história, a internet circula tantas ideias, e as pessoas às vezes se iludem. Tem até pessoas que dizem que um relacionamento fora do casamento é até bom porque fortalece os laços. Isso é uma farsa mentirosa e cruel. Nós queremos ter um lar pacífico, saudável, harmonioso. Tenhamos a atenção voltada apenas para aquele companheiro ou companheira que nós elegemos para a nossa vida. Mesmo que nós possamos nos sentir atraídos, desejando outra pessoa, lutemos contra esse pensamento. Porque muitas vezes é o início da derrota da nossa missão terrena aqui. São os nossos benfeitores que nos dizem isso. A monogamia, ela é a base da família bem equilibrada, da família saudável espiritualmente. E vejamos mais sobre a família, então. A família é instrumento de evolução, é meio de autoconhecimento, porque a gente se descobre quem nós somos de verdade no ambiente familiar. Porque às vezes a gente é muito bacana fora do lar, mas dentro ali do lar, com aquelas pessoas que a gente convive, a gente mostra a nossa rudeza, a nossa aspereza, a nossa agressividade. É uma coisa estranha, mas é porque nós confiamos naquelas pessoas e aí nós nos revelamos realmente. Mas quando a gente se perceber agressivo dentro do lar, a gente não deve também se culpar e se achar tão indigno assim. Já que aconteceu de aparecer o que nós somos realmente perante os que nós amamos, vamos pensar que trabalhar por mudar isso em nós é uma grande prova de amor que nós podemos ter para eles. Por isso que a família é uma oportunidade de autorrenovação. Se a gente pensar dessa forma, bom, eu não tenho sido muito legal com a minha esposa, não tenho sido generoso, amigo, companheiro, afetivo com ela. Tenho revelado uma natureza bruta, agressiva, às vezes insensível. Reconhecendo isso em nós, o que nós temos que fazer? Começar a mudar isso em nós. Começar a pensar melhor como nos relacionarmos. Talvez até tenhamos razão naquilo que nós estamos querendo direcionar o nosso relacionamento, mas a forma como é feita, muitas vezes, não favorece, porque é baseado nessa questão de imposição, de força, de violência. Então fazer o quê? Analisar a si mesmo. Ouvir o que o companheiro, a companheira nos diz. Olha, você está sendo muito agressivo. Você está sendo indiferente, insensível. E não achar que isso é uma acusação, que o outro está infeliz e quer debandar do lar. Não é isso. Mas ele está nos dizendo algo que nós precisamos mudar em nós. Então, sempre que a gente receber uma crítica dentro do lar, a gente ser bem honesto e analisar a nós mesmos e rever aquilo que nós estamos fazendo dentro do lar. Porque as pessoas não vão reclamar à toa da nossa atitude, da nossa postura. Se a gente adota esse posicionamento, essa forma de agir, a gente tem uma grande possibilidade de melhorar muito o nosso relacionamento familiar. Agora, gente, não vai chegar em casa falando que eu falei para fazer isso e usar essas coisas, tá? Pensem, analisem e verifiquem. Verifiquem realmente, né, a situação que se encontram. E avaliem se precisa ter mudanças. Não vamos usar essas argumentações para dizer que o outro tem que mudar. Usemos essas reflexões para a nossa mudança. Porque muitas vezes a gente ouve as coisas e está pensando, ah, ela podia estar aqui ouvindo tudo isso, ela precisava aprender. Mas não, gente. Somos nós que estamos aqui ouvindo hoje, somos nós que precisamos mudar alguma coisa. Entendem isso? Olha só, mais coisas que nós temos aqui para falar sobre a família. O Espiritismo, ele tem uma contribuição imensa para as nossas famílias, nós que somos espíritas. Os nossos outros irmãos, se soubessem do que significa formar uma família em termos de compromisso espiritual, eles também reconheceriam o valor que o Espiritismo tem. Porque o que ele nos fala? O Espiritismo nos ensina claramente, nos traz conhecimento sólido sobre a finalidade da existência humana e sua destinação. O que o Espiritismo nos diz sobre a finalidade de estarmos aqui? Viemos a passeio a esse mundo para desfrutar de um mundo muito legal e feliz? Não. O Espiritismo nos diz que nós viemos nesta vida, podemos até ser felizes, mas viemos primeiro para nos educarmos, para nos transformarmos, para nos modificarmos. Então, quando a gente assume essa responsabilidade que o conhecimento espírita traz, nós percebemos que a família é algo que nos permite isso. Porque é ali que nós encontramos os desafetos do passado, as pessoas que nós magoamos. É ali que nós encontramos também, e não vamos pensar que a família é só prova, companheiros valorosos, pessoas que nos ajudam muito. Aquela esposa dedicada, amiga, fiel, carinhosa. Aquele marido íntegro, honesto, trabalhador. Aqueles filhos estudiosos. Família é muitas vezes a reunião de espíritos também que nos ajuda. É que às vezes tem fases, e é natural isso, que nós não estamos bem, nem nós com os nossos valores, nem os nossos familiares com os seus. Passamos por fases de desequilíbrio. Por isso que quando a gente sinaliza um distúrbio na família, não é para a gente começar também a se sentir desesperado, amaldiçoando a vida, reclamando e falando que a gente é infeliz. É porque tem alguma coisa a ser ajustada ali. Tem algo a ser consertado. O que é exatamente é só a gente que vai descobrir. E a gente pode descobrir isso através da nossa prece, da nossa oração. Pedindo que Deus nos mostre O que nós precisamos aprender com aquele momento de instabilidade que a nossa família tem. Quando a nossa família está passando por períodos assim críticos, de confusões, de intrigas, de desacertos, de desunião, de falta de amor, de afeto, aquilo é uma mensagem da vida sobre nós, sobre o que nós estamos fazendo ali, sobre o que os outros estão fazendo e que talvez precisem de socorro, precisem de ajuda. Então nós precisamos refletir. Nos momentos de crise, o melhor de nós está sendo esperado ali. E o que, que a gente normalmente acaba fazendo, né? Pelo menos a maioria faz isso, né? Se alguém não faz, parabéns, não se sinta nesse grupo. Mas a maioria acaba entrando em conflito. Ao invés de ter serenidade, de fazer a prece, pedir a Deus que ajude a superar aquela fase, entra muitas vezes nas disputas com o outro. Na imposição do eu, do seu orgulho, da sua forma de querer ver e controlar a vida, e gera mais desequilíbrio ainda. Então nós precisamos até aprender como superar esses conflitos. E a receita é sempre essa. É o perdão, é reconhecer que o outro está numa fase difícil, é ter boa vontade, manter o carinho, manter o afeto, que é isso que aproxima. O que aproxima as pessoas é o amor. O conflito, o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança, o revanchismo, querer dar a mesma moeda com que recebeu alguma ofensa, isso só desagrega o lar, só perturba o lar. O que une o lar é amor, é afeto, é carinho, é compreensão. É difícil, porque às vezes tem fases que a gente não se sente capaz disso. Mas se Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, é porque nós já temos a possibilidade de começar. E o próximo dentro do lar é o próximo mais próximo, é o que tem mais urgência do nosso empenho em amar. Então por isso que eles merecem mais dedicação da nossa parte em termos de perdão, de compreensão, de ajuda, de oração. Orar com muita fé, com muita intensidade, pedindo muito a Deus que ilumine a nossa mente e a do nosso familiar. Nós percebemos que até aquela revolta, aquela indignação, aquele estado emocional perturbador, se dissipa depois de uma oração. Às vezes não é no minuto seguinte, mas é no dia mesmo a gente percebe que a gente está melhor. Então quando a gente perceber que está pronto para uma briga dentro do lar, ao invés de extravasar essa energia numa discussão, vamos elevar o pensamento. Vamos pedir com muita fé, transformar essa energia de agressividade, de combate, em desejo de encontrar um novo caminho, um novo acerto. E isso vai nos ajudar a vencer os conflitos familiares. E falando da vida a dois, nós temos que considerar isso, olha. Assim como cada espírito é único na criação, a interação entre dois espíritos também o é. Nós somos individualidades, ninguém igual a ninguém na criação divina. Os bilhões de espíritos que evoluem em torno desse planeta aqui, cada um é único. E a interação entre dois únicos, ela é única também. Por isso que não tem receita de relacionamento perfeito. Por quê? Depende muito das duas pessoas envolvidas. Por isso que um relacionamento, para ele ser 100% aproveitável, tem que ter os dois espíritos ali desejando o melhor naquele lá. Mas nem sempre isso vai acontecer, não é? Mas se pelo menos um conseguir manter-se fiel a esses princípios que nós estamos falando agora, e dedicado, pelo menos a parte dele ele consegue realizar. E toda a experiência que ele pode ter nesse lar, ele pode alcançar esse. Mesmo que a gente atravesse uma união que não foi aquela que a gente idealizou, foi muito tumultuosa a vida toda, mas se a gente se manteve fiel a esses princípios que nós estamos falando agora, nós cumprimos a nossa parte. Nós fizemos o que nos cabia. mesmo que o nosso companheiro, a nossa companheira não tenha tido a mesma grandeza espiritual, mas a nossa parte nós fizemos. E a dele ele vai ficar para o futuro para ter que fazer. E aqui, olha, o máximo de resultados que a família pode representar na evolução do espírito depende do comprometimento do casal em sua relação. Então, o que uma família pode propiciar aos dois e aos filhos depende do empenho máximo dos pais. Por isso que muitos espíritos, às vezes, não conseguem e depois precisam até de um auxílio de fora para vencer dificuldades e impedimentos. Por quê? Porque falha no casal essa união, esse interesse apenas ali na sua família, apenas nesse cuidado. Mas temos que considerar isso, ó. O máximo do aprendizado que se pode obter num relacionamento depende apenas do indivíduo. Então, mesmo que a gente esteja num relacionamento de prova, de expiação, tudo que nós pudermos aprender naquele relacionamento depende apenas da gente. Mesmo que o outro esteja confundido, perturbado, sem rumo, nós ainda podemos tornar aquela experiência positiva. Nós ainda podemos evoluir naquela experiência. E a família, e relacionamento e pensamento. Olha só, pensamentos influenciam profundamente o relacionamento a dois e a família como um todo. Às vezes as pessoas começam a brigar mentalmente. Nem entraram ainda em conflito direto, mas elas já estão mentalmente se armando para dizer algo, para falar aquilo que vai atingir o outro, imaginando situações, deduzindo coisas do outro sem saber o que ele sente realmente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente cria uma contaminação dentro do nosso lar pelos nossos pensamentos perturbadores. Também quando o nosso pensamento está vagando fora daqueles objetivos familiares e conjugais. Também é perturbador isso dentro do lar. Então nós temos que manter no nosso lar os pensamentos harmônicos, pacificadores. Isso é fundamental para o bem-estar da família. O André Luiz ele fala isso lá no seu livro, Mecanismos da Mediunidade. Ó, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Quer ver onde se aplica isso? A gente fazer uso de pornografia dentro de casa. Quando as crianças vão dormir, a gente assistir um filme de natureza pornográfica dentro de casa. Que tipo de pensamento a gente está cultivando ali? Não é? Cria-se um estímulo que volta-se sobre a gente e ele é perturbador. Ou um filme de violência. Pode ser até um noticiário de violência, que é tão comum todos os dias. E aí a gente fica com uma raiva danada daqueles que causaram dor e sofrimento para os outros, e a gente odeia e quer o mal deles, quer que eles morram mesmo, que sofram nessa morte. Que tipo de pensamento a gente está ali emitindo dentro do ambiente do lar? É perturbação. Isso vale para pensamentos de ciúmes também. Se a gente deixa asas ao pensamento, ficar imaginando situações, nós atraímos estímulos que acentuam isso em nós. Ou a gente ficar, porque o companheiro ou a companheira não está tão afetivo naquele dia, ficar imaginando que ele já não gosta da gente. E a gente emite esse pensamento. Espíritos perturbadores que querem desagregar nossa família, ao perceberem isso, devolvem para a gente esses pensamentos e intensificam isso mais ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas idealizações, com a nossa imaginação dentro do lar. Porque podemos perturbá-los só com o pensamento. Podemos até não falar nada, não brigar com ninguém, mas só a nossa vibração é capaz de perturbar o lar. Então é algo que nós devemos ter muita atenção. Isso aqui é o complemento, eu vou pular essa parte. E nós temos que tomar também muito cuidado na família, na manutenção da sua paz, com a palavra. As palavras, elas influenciam profundamente o relacionamento a dois e a família como um todo. Palavras de reclamação, de agressão, de ofensa, de xingamentos dentro do lar. Palavras que denigrem, menosprezam as pessoas da família. Isso tem um impacto na vida do outro que é terrível. Então nós temos que tomar muito cuidado nas discussões para não ofender as pessoas. E às vezes até na hora de orientar a criança e o jovem, nós temos que tomar muito cuidado também. Porque conforme nós falamos para eles de uma forma muito negativa, nós tiramos deles a autoestima, a confiança de que eles podem se tornarem melhores, que eles podem vencer suas dificuldades. Quer ver um exemplo? Crianças que passam desde pequenas até a idade adulta, só ouvindo dos seus pais: você é um imprestável, você não tem jeito, você não serve para nada, você só me deu trabalho, seu irmão sempre foi bom nisso e você nunca conseguiu. Como uma pessoa dessa pode se sentir segura na vida se os próprios pais não acreditam? Então temos que tomar um cuidado muito grande. E no relacionamento entre os dois, entre o casal? Se só há acusação, se só há ofensa, se só há reclamação o tempo todo. Você não faz nada que presta, mulher. Tudo que você faz é ruim. Ou a mulher fala para o marido: ah, você não põe nada de bom dentro de casa. Como um lar desse pode ter paz? Então nós temos que pensar muito bem no que nós vamos falar para os outros. Porque nós influenciamos e até determinamos comportamentos a partir do que nós falamos. Isso eu posso pular agora. E vamos ver os inimigos da família. Egoísmo, reclamações, acabamos de falar dela. Acusações, também falamos. Agressividade, desafeto. Nós não podemos ser insensíveis às pessoas que nós convivemos. Até quando ela pisou na bola com a gente, vamos dar carinho, vamos dar afeto. É a melhor forma de mostrar para o outro que estamos do lado dele. Mas o que a gente faz muitas vezes? Se afasta do outro. Deixa de ser solidário, de apoiar. Até está lá junto, mas não está em espírito. Não consegue aproximar daquele. Então a falta de afeto, o desafeto também é um inimigo da família. Infidelidade em todos os sentidos. Não é só infidelidade conjugal. Sabe o pai e a mãe que combinam uma coisa entre si em relação à educação dos filhos, e aí um faz diferente? Isso é infidelidade também. Você não está agindo de fidelidade com o que você combinou. Você pode até mudar, mas antes você tem que voltar e rediscutir as decisões. Mas muito pai e muita mãe desautorizam o pai ou a mãe, dependendo, ao contrariar o que é estabelecido dentro do lar. Isso é infidelidade também. Então, infidelidade tem muitos níveis que a gente pode exercer. Tudo isso é inimigo da família. E ciúme também, que é um fator terrível no ambiente familiar. Nós não podemos nem deixar o ciúme crescer dentro de nós, nem podemos favorecê-lo no nosso companheiro, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Então isso é algo que temos que ter atenção também. E olha, os valores e atitudes em favor da família: autenticidade, não agir com falsidade, ser autêntico, né? Mostrando até que está insatisfeito, mas de uma forma amorosa, uma forma que mostre para o outro que nós temos que encontrar um lugar comum ali para ser feliz. Estabilidade, a gente ser firme nos nossos compromissos. Não ficar falando toda hora: vou largar, vou abandonar, vou te deixar. Ou, até vivendo junto, não prestar aquele apoio que, apesar dos momentos de crise, precisam continuar sendo prestados. Então, cumprir o nosso papel diariamente, independente de estarmos bem ou não com a família. Isso é estabilidade também. Harmonia, nós temos que trabalhar pela harmonia no lar, silenciando as reclamações, mantendo um clima de paz, evitando o que é perturbador. Solidariedade. A esposa trabalhou o dia inteiro fora e à noite ela continua trabalhando, e muito o marido chega em casa, o que ele faz? Ele quer o jantar para depois ir assistir a TV e descansar. Ir lá e ajudá-la, lavar a louça depois, isso é solidariedade. Reconhecer que o trabalho dela é grande. Enquanto ela prepara o jantar, cuidar das crianças. Trabalhar também, mostrar para ela: ó, você trabalhou o dia inteiro, eu também estou ainda te ajudando. E a esposa também ser solidária sempre que possível com o marido. Às vezes ela não trabalha fora, ela pode até ter uma hora de descanso à tarde, então poupá-lo de algumas coisas. Porque também tem esposa que a criança fica o dia inteiro na escola, ela não faz nada em casa, e chega à noite ela quer que o marido olhe a criança. Também tem esses casos. Então, quer dar certo o casamento, os dois têm que ser solidários, entender quando um precisa de mais ajuda do outro. Outra coisa que a gente precisa fazer é essa noção de fidelidade. Nós temos que ser fiéis primeiro ao nosso lar, à nossa esposa, aos nossos filhos. Tudo tem que ser primeiro para eles. A nossa atenção, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso desejo, tudo de bom para eles. Temos que ter afeto, demonstrar. Tem gente que não é muito afetiva de contato físico, mas só de você olhar, de conversar, de perguntar como está, já é afeto. Tem gente que não consegue abraçar um filho, mas consegue perguntar, e aí, filhão, como que você está? Está indo tudo bem? Está precisando de alguma ajuda? Só de você falar isso, já demonstra afeto. Agora, se a gente puder abraçar, nós, como seres ainda que temos uma dimensão material, nós somos primatas. A família primata que nós pertencemos, pode observar, todos eles precisam de contato físico, de afeto, de carinho físico. Então, quem não aprendeu isso, precisa aprender a desenvolver. Às vezes começa no tapinho nas costas, às vezes começa a pôr na mão no ombro e abraçar as pessoas da nossa família. Mostrar o carinho, nem que seja aquele abraço de um segundo, mas mostrar essa proximidade, porque nós temos essa necessidade. Algumas pessoas têm bloqueios e é compreensível. Também não vamos forçar algo que a pessoa ainda não está preparada. Mas dentro do possível, abraçar as pessoas que nós estamos convivendo ali. E evangelho no lar. Isso aqui é fundamental para um lar harmonioso. O evangelho no lar, ele é como a faxina que a gente faz semanalmente em casa, que remove tudo do lugar, que limpa tudo, que higieniza tudo. Evangelho no lar é isso, ele dissipa tudo que é perturbador no lar. Mas ele precisa ser feito com carinho, com atenção, com dedicação da nossa parte. Com empenho, vamos ler lá o livro lá. Ler só para desincumbir-se de uma responsabilidade, não. Tá bom? Eu vou terminar já. E quer um lar harmonioso realmente? Convide Jesus para fazer parte do seu lar e de sua vida. Aplique o que o Mestre ensinou nas suas relações familiares. Aplique o que o Mestre ensinou na sua vivência fora do lar, para quando você chegar em casa, você deixar para fora todos os problemas e vir para o lar para se renovar apenas. E não para trazer angústia, sofrimento só dentro do lar. Trazer Jesus para o lar é a gente ter a mensagem de Jesus fazendo parte das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então essa é a nossa mensagem para essa tarde. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe e proteja a todos. Uma excelente semana a todos. Obrigado.